62 decolou, som no 8, chama o controle. 19-35, TAM 3662. Avistado, autorizado o cruzamento, chame pista livre. Não, chamou de novamente, desculpa, prossiga. Não, não tem problema, ou 42. Ok, seu portão é o 2, está... Tá livre aqui, a aeronave já passou ali, pode prosseguir em frente na última esquerda, Índia, portão 2. Segue em frente, na Alfa, Índia, para o portão 2, 6742. Shampoo, quando der, depois companhia. Beleza. 755 autorizado decolar, 180 graus, 079. Autorizado decolar, João, 755. Frequência livre estacionar. Meu Quebec Lima autorizado alinhar e manter pistão no zero. Táxi 3152, Juliette Alfa, até o ponto de espera. Chama a torre 18, decimal 3, quando pronto. Confirmando, portão 3455, Juliette Alfa, ponto de espera, pista 10183, tá? 3455. Correto, chame torre quando pronto. Chama a torre quando pronto, 3455. A Juliette para o pátio do ponto atrás do gate 3 está impraticável, aqui está uma piscina aqui. É, já foi reportado, está com muita água aí, tem condição de passar, confirmo? Não, a gente já passou, é, quem fica do gate do portão 3 para trás aí já fica complicado. Tá ok, a estrela já está ciente do problema, vou reportar novamente. Tá ok então, obrigado. Solo, é o TAM 3152. Confirme. TAM 3152, aproveitando aí, já que estão reportando aí, pedir também para pintarem a centerline aí da pista, que está sem condições. O senhor fala pista de pouso, isso? Isso, a pista de pouso, pintarem a centerline. Tá ok, a pista tá sob obras, normalmente à noite eles estão fazendo obras aí, hoje não deve ter porque com as chuvas, aí quando tem chuva não disponibiliza para obras. Mas tá com obras em evolução aqui nesse período, mais um mês ou dois ainda. Mas será que está prevista essa centerline aí nessa obra? Eu não tenho aqui o projeto da reforma da pista, mas eu acredito que sim, né? Porque isso aí é um item que tem que estar sempre disponível e obrigatório. Tá bom, então torcer para que seja feito de acordo aí. Obrigado. É, né? Salvador, tá 3455, tá atingindo o ponto de espera 3100, pronto para ingresso. Mantenha. Mantenha, 3455. Papatango Romeu, Quebec Lima, decolou os 23, chame o controle em 119, decimal 35. 1935, bom trabalho. 340, lá pelo número 4, decola com curva à direita, saída da EL, transição Bless. Aciona 5532 e o controle 19, decimal 35. 340, Galeão, da EL, Bless para peso 14, decolando da 10 com curva à direita, 5532, EL transponder, 1935, controle de saída. Correto, chama para o puxa acionado. Para pushback acionado 1, o TAN 3152. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter, então é 3455. A linha autorizada a decolar, 170 graus, 069. A linha decola, 3455. Solo EV6, 720, portão 4, para puxa de estacionamento. Recente no 4, aguarde. Aguardando, 6720. Sonho de Salvador, boa noite, é o Oscar Golf Tango. Salvador, é o Papatango Oscar Golf Tango. Papatango Oscar Golf Tango, chame avistando, pista no zero, uma olhada. Golf Tango, vai chamar avistando. 889, para o Galeão, nível 360, guarde o copo. Guardando o copo 360, Galeão. É, saída da EL? É da EL, Lécio. Trato. Quatro, cinco, cinco, decolou os 27, chama o controle. Tá saindo com o controle 6935, tá? 3455. está visual. Oscar Golf Tango avistado, autorizado pouso na 110, 170 graus, 049. Golf Tango. 2 minutos, tá aí. Ok, muito obrigado. Request taxi 1018 Nassau, 3 hours 30 minutes, 112 on board. Okay, can you taxi confirm how many people on board, please? 112. Okay, Roger, taxi to the right and holding short of runway, call tower 118 decimal 3. Hold short runway 10, call tower 118 3152. Oscar Golf Tango no solo 29, libere a direita, solo 121 decimal 9. 129 Golf Tango. Cabe 6720, push, chame táxi. Camarada táxi, cabe 6720. Solo, boa noite, Oscar Golf Tango. Golf Tango, táxi Vivi Alfa, Juliette, cruzar o pátio 1. Quando para a entrada lá na Lima, chama novamente Torre 183 para taxiar 97. Golf Tango. Position. Hold position, 3152. Passou o Estela no Rio 9647. Gente, já me avistando. Chegou 889 para copiar. Autorizado para Galeão nível 360 na Peugeot 14. Decola com curva à direita, saída da El, transição Bless. Aciona 5102 e o controle 19 decimal 35. Voo no 889, autorizado Galeão, nível de voo 360, via rota do ponto de voo. Decola com curva à direita, saída da El, transição Bless. O transponder 5102 e o controle de Salvador 119 decimal 35. Afirmativo, chame para o puxa acionar. Acionar. 720 com 112 a bordo, 3:20, alternando com fins. Pronto, táxi. Livre no táxi à direita, no ponto de espera com o número 2, chama Torre 18, decimal 3, rola 6720. Livre táxi, ponto de espera Torre 83, como número 2, 6720. Wait, landing clearance, okay? Portugal 157, we have a traffic at the runway. Okay. Guardião 02, ciente, parte do Graé, decola com proa norte. Informa o Airbus da Air Portugal na aproximação final da 10. Vento 160 graus, 05 nós. Inicialmente, prossiga até o ponto de espera. Rio 9647, no solo 34, libera a direita, solo 121, no decimal 9. Ele está livrando agora, 1219, obrigado. Taxiway Quebec, autorizado cruzamento, chame estacionado. Observo, Mamarai está. Portugal 157, clear to land, 160 degrees, wheel 5 knots. Portugal 157, clear to land, runway 10. Assim, decolagem autorizada, proa norte. Guardião 02. Autorizado. Sempre. Está livre então, Alfa e Kilo, pátio 3, ao estacionar no pátio 3, frequência livre na minha escuta. Excelente, obrigado. Alfa Tango Costa. Gente, aguarde transferência. Está aguardando a transferência. Inicialmente vamos nos manter aqui em Lauro de Freitas, viu? Gente, na minha escuta. Na escuta permanente. Tá, 3152, visual with the tap running on the runway. Can we take off now? Negative, there is no possible. We have other traffic on final. Maintain position. Maintain position, 3152. Estacionado no parque. Ciente, frequência livre. Trago. Oh, boa noite, o TAN 3305 passou o externo baixado, travado. Ciente, aguarde pista livre. Seguinte, 3305. Portugal 157, on the ground at 37, leaving the runway to the right, ground 129. Did you copy me? Affirmative. Pouso livre 3305. Pouso autorizado agora, 170 graus, 069, tanto 3305. 305. Guardião 02, a torre. Está na escuta, visual com a nave na curta da 10. Hoje, nesse setor o trânsito está quase que parado também? Não, ele está quase não, ele está totalmente parado. É isso que a gente está observando aqui. Esse acesso para Lauro de Freitas, onde tem um viaduto aqui na parte interna, não passa. O trânsito está interrompido aqui. Tem água para todo lado aqui. O ginásio de esporte está debaixo de água, está tudo alagado aqui. Sem condições de tráfego. Positivo, perfeitamente. Na entrada do aeroporto também a gente tem informações que o acesso está intransitável. É, a entrada do aeroporto inclusive está com a viatura, está com um follow me lá, fazendo um bloqueio. TAM 3455, autorizada a linha em manter. 3152, autorizada a linha em manter. TAM 3152, line up and maintain. TAM 3152. Line up and maintain. Salvador, uma boa noite, o TAM 3178, tá 3 milhas do Simbra. Sim, TAM passando Simbra. É, boa tarde. Grato, guardião, pela informação, mantenha o setor na minha escuta. Manterá no setor, e só para mais uma informação, o trecho entre a entrada de Mauro de Freitas e a Insinuante, só de barco, todas as ruas aqui, tá? Os carros estão com a rabo quase pro teto aqui. Gente, obrigado. TAM 3305 no solo 39, libera a direita, solo 121 decimal 9, de passagem ao Airbus à sua direita. Ativo. O Airbus já passou, 219 agora. Ok. Salvador, TAM 305, livrou na escuta. 160 degrees, 07 knots. Clear to take off from 10, TAM 3152. Alfa Juliette, 06, 3305. Não, that's going, my friend. Ciente, aguarde autorização de pouso. 28. Boa noite, FPL 157. Portugal 157, taxi Alpha and Juliet, gate 11. Alpha, Juliet, 11, FPL 157. Solo 19647. O Rio pode ir mais à frente, o sinalizador está na 9, ok? Mais à frente ali, te chamando. Ah, tô aqui na 9, o sinalizador vai entrar aqui. Muito obrigado, senhor. Solo 17747. 6747, você. Coordenar o 340 presente lá para Guarulhos, por favor. Ok, 340 Guarulhos, aguarde cópia, ajuste no 015. Obrigado. Autorizado pouso 130 graus 059. Pouso 10 para 3178. Two airborne, fall 2, contact Salvador approach 109 decimal 35. Linha e manter, WebJet 6720. Ali, mantém 6720. feedback é 700, vou no 889, está no portão 3. Sim, pessoal. Eu vou 889, pushback e acionamento, passão 3. Ok, no 3 está autorizado, chama para o táxi. Chama. 3178. 3178, no solo 43, liberou a direita, solo 121, no decimal 9. 219, centro. Objet 6720, autorizado a decolar, 1,60 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem 6720. Eu não escuto. Alfa Juliette, portão 7, gente. Webjet 6720, decola os 45, chama o controle. 0354. Informa um tráfego à sua esquerda, um helicóptero da Polícia Militar, sem interferir com sua decolagem, ok? Salvador, é o guardião? Prossiga. Vai realizar pouso aqui na região de Curaquinho, preparar para nova, nova decolagem. Gente, guardião, chame para o regresso. Como é que estão as condições do aeródromo aí, Salvador? Confirme. Como é que estão as condições do aeródromo? Chuva moderada, leve moderada. É, visibilidade reduzindo, ok? Ok, cheers.